O águia vai te bicar. O pop chegou e o bagulho vai endoidar. O águia vai te bicar. O pop chegou. O águia vai te bicar. O águia vai te bicar. O águia vai te bicar. O águia vai te bicar. O pop chegou e o bagulho vai endoidar. O pop chegou e o bagulho vai endoidar. O pop chegou e o bagulho vai endoidar. O pop chegou e o bagulho vai endoidar. Tô em cima do águia com as minhas amigas. Pego a metralhadora e metralho as inimigas. Vendo meu poder do naipe a condição. Sou a MC Lili do funk batidão. Quero uma bicada, quero uma bicada. Quero, quero, quero, quero, quero uma bicada. Quero uma bicada, tô louca bandida. Essas amigas tão maluca no ninho do águia, elas balançam a bunda. As amigas tão loucas, essas amigas tão maluca, é a Lili na voz. Quero uma bicada, quero uma bicada. Quero, quero, quero, quero, quero uma bicada. Quero uma bicada, tô louca bandida. Tô no ninho do águia. MC Lili, tá? Esse é o Tobias. Tô em cima do águia com as minhas amigas. Pego a metralhadora e metralho as inimigas. Vendo meu poder do naipe a condição. Sou a MC Lili do funk batidão. Quero uma bicada, quero uma bicada. Quero, quero, quero, quero, quero uma bicada. Quero uma bicada, tô louca bandida. Tô no ninho do águia. As amigas tão loucas, essas amigas tão maluca. No ninho do águia elas balançam a bunda. As amigas tão loucas, essas amigas tão é a Lili na voz. Quero uma bicada, quero uma bicada. Quero, quero, quero, quero, quero uma bicada. Quero uma bicada, tô louca bandida. Tô no ninho do